você doce. Você doce, aqui ó, lalói, meri jaan bebad aayi hai, afri, afri, afri. Você doce, aqui ó, lalói, meri jaan pe ban aayi hai, afri, afri, afri. ती है जब से तो से अखियां